Não é um por um, nem dois por três, mas algo intermediário. Para ser exato, é notavelmente próximo de 3 por 4. Por que 3 por 4? Bem, isso requer seu próprio conto, que ficará a cargo, como o leitor sem dúvida adivinhou, da couve-flor. Ora, um cérebro se parece um pouco com uma couve-flor. Sem invadir o assunto de O Conto da Couve-Flor, direi apenas que a inclinação de 3 quartos não é exclusividade dos cérebros. Ela aparece por toda parte em seres vivos de todos os tipos, inclusive em plantas como a couve-flor. Aplicada ao tamanho do cérebro e com o fundamento intuitivo que terá de esperar pelo conto da couve-flor, essa linha observada com sua inclinação de 3 por 4 é o significado que atribuiremos à palavra esperar como ela foi usada nos parágrafos iniciais deste conto. Embora os pontos se aglomerem em torno da reta esperada de inclinação 3 por 4, nem todos os pontos incidem exatamente sobre a linha. Uma espécie cerebruda é aquela cujo ponto no gráfico incide acima da linha. Seu cérebro é maior do que o esperado para o tamanho do seu corpo. Uma espécie cujo cérebro é menor do que o esperado fica representado abaixo da linha. A distância acima ou abaixo da linha é nossa medida do quanto nossa variável é maior ou menor do que o esperado. Um ponto que incide exatamente na linha representa uma espécie cujo tamanho é exatamente o esperado para o tamanho do seu corpo. Esperado em que hipótese? Na hipótese de que ele é típico do conjunto de espécies cujos dados contribuíram para o cálculo da linha. Assim, se a linha foi calculada a partir de uma série representativa de vertebrados terrestres, tão variados como a lagartixa e o elefante, o fato de que todos os mamíferos incidem acima da linha e todos os répteis abaixo, significa que os mamíferos possuem cérebro maior do que se esperaria de um vertebrado típico. Se calcularmos uma linha separada com base em um conjunto representativo de mamíferos, ela será paralela à linha dos vertebrados, ainda com inclinação 3 por 4, mas sua altura absoluta será maior. Uma linha separada calculada a partir de uma série representativa de primatas, macacos e grandes primatas, será ainda mais alta, mas ainda paralela e com inclinação 3 por 4, e o Homo sapiens estará mais no alto que qualquer um deles. O cérebro humano é grande demais até para os padrões dos primatas e o cérebro médio dos primatas é grande demais para os padrões dos mamíferos em geral. A propósito, o cérebro médio dos mamíferos é grande demais para os padrões dos vertebrados. Outro modo de dizer tudo isso é que a dispersão dos pontos no gráfico dos vertebrados é maior do que a dos pontos no gráfico dos mamíferos, que, por sua vez, é maior do que a dos primatas que este gráfico inclui. A dispersão dos pontos que representam os xenartos no gráfico, os xenartos são uma ordem de mamíferos sul-americanos que inclui a preguiça, o tamanduá e o tatu, situa-se abaixo da média dos mamíferos entre os quais os xenartos se classificam. Harry Jarrison, o pai dos estudos sobre o tamanho dos cérebros fósseis, propôs um índice, o quociente de encefalização, ou QE, como medida do quanto o cérebro de determinada espécie é maior ou menor do que deveria ser para o tamanho do animal, considerando que essa espécie é membro de um grupo mais abrangente, como os vertebrados ou mamíferos. Note que o QE requer que especifiquemos o grupo maior que está sendo usado como base de comparação. O QE de uma espécie é uma distância acima ou abaixo da linha média para o grupo maior especificado. Jarrison achava que a inclinação da linha era 2 por 3, mas estudos modernos concordam que a inclinação é de 3 por 4. Por isso, as estimativas de QE feitas por Jarrison precisam ser retificadas, como ressaltou Robert Martin. Quando isso é feito, podemos ver que o cérebro do humano moderno é aproximadamente 6 vezes maior do que deveria ser para um mamífero de tamanho equivalente ao seu. O QE seria maior se fosse calculado, não com base no padrão dos mamíferos como um todo, mas dos vertebrados em geral, e seria menor se calculado com base no padrão dos primatas como um todo. Asterisco. Boa parte disso também se aplica ao QI, quociente de inteligência. O QI não é uma medida absoluta de inteligência. O QI de uma pessoa reflete o grau em que essa pessoa é mais ou menos inteligente do que a média de uma população específica, e essa média é padronizada em 100. Meu QI, medido com o padrão da população da Universidade Oxford, seria mais baixo do que se fosse medido segundo o padrão de toda a população da Inglaterra. Daí vem a piada sobre os políticos que lamentam o fato de metade da população ter QI inferior a 100. Fim da leitura de asterisco. O cérebro de um chimpanzé moderno é cerca de 2 vezes maior do que deveria ser o de um mamífero típico, e o mesmo se pode dizer quanto aos cérebros dos australopitecos, o Homo habilis e o Homo erectus, as espécies que provavelmente são intermediárias na evolução entre os australopitecos e nós, também são intermediários no tamanho do cérebro. Ambos têm QE de aproximadamente 4, ou seja, seus cérebros eram cerca de 4 vezes maiores do que deveriam ser para um mamífero de tamanho equivalente. O gráfico da página ao lado mostra uma estimativa do QE, o índice de encefalidade, para vários primatas e homens macaco fósseis como uma função da época em que viveram. Com algumas ressalvas, poderíamos interpretá-lo como um gráfico tosco de encefalização crescente conforme retrocedemos no tempo evolutivo. No topo do gráfico está o Homo sapiens moderno com o QE 6, ou seja, nosso cérebro é 6 vezes mais pesado do que deveria ser para um mamífero típico do nosso tamanho. Na parte inferior do gráfico estão fósseis que talvez possam representar algo como o Concestral 5, o ancestral que temos em comum com os macacos do Velho Mundo. Seu QE estimado era aproximadamente 1, pois possuía um cérebro aproximadamente certo para o de um mamífero moderno típico do mesmo tamanho. Em pontos intermediários no gráfico estão várias espécies de Australopithecus e Homo que poderiam ser próximos da nossa linhagem ancestral na época em que viveram. A linha traçada é novamente a linha reta que melhor se ajusta aos pontos no gráfico. Aconselhei algumas ressalvas, mas acho melhor aumentar para muitas ressalvas. O índice de encefalidade, QE, é calculado a partir de 2 quantidades medidas, a massa cerebral e a massa corporal. No caso dos fósseis, ambas têm de ser estimadas com base nos fragmentos que chegaram até nós, e a margem de erro é enorme, especialmente na estimativa da massa corporal. O ponto no gráfico que representa o Homo habilis mostra-o como mais cerebrudo que o Homo erectus. Não acredito nisso. O tamanho absoluto do cérebro do Homo erectus é inegavelmente maior. A inflação do QE do Homo habilis resulta da estimativa, muito mais baixo para sua massa corporal. Mas para termos uma ideia da margem de erro, basta refletir sobre a enorme variação da massa corporal nos humanos modernos. O QE é como uma medida extremamente sensível ao erro da mensuração da massa corporal, a qual, lembremos, é elevada a uma potência na fórmula do QE. Portanto, a dispersão dos pontos em torno da linha reflete em grande medida estimativas erráticas da massa corporal. Porém, a tendência ao longo do tempo, como está representada pela linha, é provavelmente real. Os métodos explicados neste conto, em especial as estimativas do QE no gráfico, corroboram nossa impressão subjetiva de que uma das coisas mais importantes nos últimos 3 milhões de anos de nossa evolução foi o grande crescimento do nosso já avantajado cérebro de primata. A próxima questão óbvia é por quê? Que pressão da seleção darwiniana impeliu o aumento do cérebro nos últimos 3 milhões de anos? Como isso ocorreu depois de nos erguermos nas pernas traseiras, alguns sugeriram que o grande crescimento do cérebro ganhou impulso quando as mãos ficaram livres, surgindo assim a oportunidade para a destreza manual com controle preciso. Ao meu ver, trata-se de uma ideia plausível, embora não mais do que várias outras aventadas. Mas o aumento do cérebro humano, considerando a tendência evolutiva, parece explosivo. Acho que a evolução inflacionária requer um tipo especial de explicação inflacionária. Em Desvendando o Arco-Íris, no capítulo sobre o balão da mente, desenvolvi esse tema inflacionário em uma teoria geral que denominei coevolução do software e do hardware. A analogia com os computadores está em que as inovações de software e as de hardware impelem umas às outras em uma espiral crescente. As inovações de software exigem avanços no hardware, os quais, por sua vez, provocam avanços no software. Desse modo, a inflação acelera-se. No cérebro, meus candidatos para o tipo de coisa que eu tinha em mente quando falei em inovação de software foram a linguagem, o rastreamento de animais, o lançamento de objetos e os memes. Uma teoria da inflação do cérebro, a qual não fiz justiça em meu livro anterior, foi a da seleção sexual, e é só por essa razão que darei a ela especial destaque mais adiante neste livro. Poderia o cérebro humano aumentado, ou melhor, seus produtos, como a pintura do corpo, a poesia épica e as danças rituais, ter evoluído como uma espécie de cauda de pavão mental? Faz tempo que tenho uma queda por essa ideia, mas ninguém a havia desenvolvido como uma teoria apropriada até que Geoffrey Miller, jovem psicólogo evolutivo norte-americano que trabalha na Inglaterra, escreveu The Mating Mind. Examinaremos sua ideia em O Conto do Pavão, depois que as aves peregrinas se juntarem a nós no Encontro 16.